A Rádio Universitária FM está apresentando o programa Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963. Hoje, uma homenagem ao compositor, clarinetista, saxofonista e líder de conjunto Abel Ferreira, que nasceu em Coromandel, Minas Gerais, no dia 15 de fevereiro de 1915, e faleceu no Rio de Janeiro em 12 de abril de 1980. Constantemente, Foxtrot de Abel Ferreira, que ele executa no sax alto com acompanhamento de conjunto. Gravação de 19 de abril de 1955, realizada na toda a América. Disco lançado em maio de 1955. Constantemente. Saudade Gostosa, canção de Abel Ferreira, executa Abel Ferreira e seu conjunto. Gravação de 12 de junho de 1956, com lançamento no mesmo ano. Saudade Gostosa. Baiãozinho Bom, Baião de Abel Ferreira, com 4 estrelas e conjunto. Gravação Continental de março de 1956, com lançamento pelo suplemento para abril-maio de 56. São 4 vozes que cantam, 4 cantoras, mas não tem nenhuma referência no rótulo do disco. Baiãozinho Bom. Baião. No Ceará eu tive muita sorte, que gente boa lá do meu sertão. Eita, baiãozinho bom, canta minha gente, sem sair do tom. Eita, baiãozinho bom, canta minha gente, sem sair do tom. Eita, baiãozinho bom, canta minha gente, sem sair do tom. Eita, baiãozinho bom, canta minha gente, sem sair do tom. Doce Mentira, choro de Abel Ferreira, com o próprio Abel Ferreira e seu conjunto. Gravação de fevereiro de 1956, realizada na Continental, que lançou o disco pelo suplemento para abril-maio de 56. Doce Mentira. Thank you. Acariciando, choro de Abel Ferreira e Lourival Faisal. Ademir de Fonseca canta com acompanhamento de orquestra. Gravação de 12 de março de 1956, realizada na Odeon, que lança o disco em maio de 1956. Acariciando. Te querer depressa me traz o teu amor. Vem amenizar a dor. Se alguém te disser que me ouvi suspirando de amor e me viu junto ao mar soluçando sozinha, menti. Nesta mágoa que é minha, eu não posso estar só. Vives longe sem dó, mas estás junto a mim. Amor, eu bem sei que também sentes falta de mim e que sofres assim e me tens na lembrança. Amor, tem de ver a esperança. Longe acariciando desejos iguais. Aquela noite, choro, de Abel Ferreira e Nelson Piló. Abel Ferreira executa com seu conjunto, em gravação de 2 de março de 1956, realizada na Continental, que lança o disco através do suplemento para junho e julho de 1956. Aquela noite. Thank you.